Atlântida. Atlântida, Atlântida. Interrompemos a programação da Rede Atlântida para a apresentação do horário eleitoral gratuito do PD. Olha, magnata, tá na hora da democracia invadir aqui esse programa Pretinho Básico. Cansei de ficar metendo vinheta. Agora eu quero ancorar. Vote no magnata pra sua vida melhorar. Abre teu olho, vota no magnata. Qual é o meu número mesmo? Eu esqueci, mano. Não sei. Hã? Aqui é o Geis, salado. Tá gravando, meu? Tapa de. É o seguinte, salado. Representa a Zona Norte, salado. Tipo, sua voz da juventude, salado. Tipo, qualquer coisa que vocês quiserem, meu. Vocês falam com o Geis, né, meu? Tá lá, se você sair na rua, meu, dá um grito assim, ó. Ah, sou amigo do Geis. Todo mundo vai saber, tá lá. Tá ligado? Então tá, né, meu? Seguinte, meu, se vocês quiserem, tá lá, que eu seja eleito, tá lá, tipo, a Jennifer vai me acompanhar. Aliás, meu, ela pode até posar nua, tá lá. Meu, seguinte, não se esqueça, Geis na cabeça, tá lá. Tá ligado? É bapa bente, estão aqui para pedir o seu voto, para ser o novo âncora do Pretinho Básico. Doutor, ao seu dispor. Experiência não me falta, tenho muitos anos de vida pública. Também tenho uma ótima digital. O que é o mais importante do programa, a digital. Alô, Nilda? Só um pouquinho, tô aqui gravando a propaganda do Pretinho. É, passar no super. Tá bom, Nilda, pegar o que é o sapólio? Chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela Rede Atlântida, para todo mundo, pela internet atlântida.com.br, 1 da tarde. Coca-Cola, abra a felicidade, nova skin, o cervejão, se beber não dirija. E Lojas Colombo, você pode, você merece. E os amiguinhos do Pretinho Básico. Que beleza chegar aqui encontrar os amigos. Depois do final de semana, todo mundo bem, carinhas é alegres, verdade. Que maravilha. É o verdade. Tempo bom provoca isso nas pessoas, né, cara? Eu digo, é verdade, cara. É verdade. Como vai, Everton Cunha? Bem, muito bem. Mr. P. Uma beleza. Olha a camisa do P, hein? Ó, que camisa, hein? Essa camisa. Camisa bonita mesmo, parabéns. Tchecoslováquia. Na seleção de vôlei. Estaremos tweetando em seguida. E aí, Potterzinho, tudo bom? Tudo bem, eu prefiro twittar o Pi sem camisa. Aquilo ali é do tempo, na verdade, aquela bola é do tempo que a Tchecoslováquia jogava a Copa, né, cara? Existia a Tchecoslováquia. Existia a Tchecoslováquia. Pouca gente sabe. O craque da Polônia era o Lato. Marcos Piangers, e daí? Tamo aí na atividade, né? Tudo bem, tudo certinho? Aham, uh-huh, né? Cortou o cabelo? Tudo junto, não cortei não, mas... Nem lavou. Pode crer. De manhã cedo pareceu o Chico César. Tá legal. Tá estranho, cara. Tá cagê essa página. Chico César. Tomar banho de vocês, cara. Não, vai tomar banho tu, cara. Vai tu lavar esse cabelo, rapaz. De duas semanas pra cá, alguma coisa aconteceu. É que ele tá sem a mulher em Porto Alegre. Ah, para! É por isso, aí tá assim, ó. Olha que fica um homem... Sem mais perguntas. Fala, Porazinho. Eu tô sem a mulher aí, cara. E aí? E aí, passei o fim de semana com meu primo Timóteo, cara. Passou lá em casa, lá. Foi muito cachorrinho legal. Do Tolosso. Tem vários filmes. E tu tá bem, Porazinho? Eu tô bem, cara. Graças a Deus. Sempre bem, né, Porazinho? Sempre bem. Vamos gelar agora. Cada vez melhor. Daqui a uns meses. O quê? Ah, esse cara quer me arrastar pro inferno, cara. Não, deixa ele. Ele quer me tirar do Porã, meu propósito. O que tá fazendo é igual a lei seca no Brasil, não existe o que faz. Pois é, cara. Não adianta proibir todo mundo de beber completamente, dirigir, não vai dar certo. Lembra não, que eu falava aqui? Eu só faço por aí mim, tá, eu não posso mudar os outros, cara. Tá desintoxicado. Porã, vizinho mesmo quando eu decidi esses parar de fumar, cara. Já há 2 anos que eu esses não fumo. Esses guris, quando eles estavam nas cuecas do pai deles, eu já tomava trago. É diferente, largar, fumar, tem que largar de fumar. dá pra ser um cigarro louco. Mas o Porã agora, falou beber, as pessoas vão continuar bebendo. As pessoas bebem no final do ano, bebem no Natal, bebem com os amigos. É só aprender a beber. Ele precisa de um tratamento de choque pra parar. Potter era o cara, o Potter era o cara que dizia aqui neste não programa que eu não sabia dizer não. Agora que eu falo não, ele reclama. Boa, Porã. Parabéns, Porã. Vai ter cagate. Boa, Porã. Ei, virou o café do compadre. Fala, Maurício Amaral. Oi, tudo bem? Tudo bem. A estrela móvel deste pretinho nesta segunda-feira é meu compadre Neto Fagundes. O homem galpão crioulo. Metade branco, metade preto agora com banho de café. Com... Foi só uns pinguinhos. Neto xadrez. Neto Fagundes homenageado hoje na Zero Hora. É mesmo, olha, mas eu vi a Zero Hora e não vi nada. Por favor, eu vou pegar a Zero Hora aqui. De gastronomia. Vocês têm que observar mais. Qual é que é a página? Eu não presto atenção nos colegas. Não vi, cara, não vi mesmo. Na página 34, no caderno geral, onde a matéria diz assim, baleia da espécie jubarte encalha no litoral norte, na foto, 5 pessoas no mar tentando desencalhar a baleia, uma delas com a camiseta número 20. Neto, caramba, meu! É mesmo! Grande homenagem. A camiseta do planeta. Do pretinho. É, e atrás, pretinho, Neto Fagundes. Além de ser um cara que é solidário, ainda né, tá prestando esse serviço. A empurrar a baleia é comigo. Qual é a página? Eu vou dizer uma coisa, Neto. A tua assessoria conseguir esse marketing te contar, é competente. Na verdade, eu pedi, eles estavam atentos, eu disse assim, ó, gente, baleia, baleia. Os caras estão correndo. Ah, é teu grupo. Claro, o grupo, claro. Meu grupo tá sempre atento. Que excesso de observação, hein, Everton? É, parabéns, cara. Eu acho muito engraçado quando os caras tentam empurrar a baleia de volta, né, cara, pro mar, assim. E a baleia dizendo, não quero! Fica 6 neguinhos tentando empurrar uma parada que pesa uma tonelada. É, imagina se ela falasse, né, cara? Verdade. Eu quero ficar aqui! Me deixa aqui que tá bom no rasinho. Meu nome é Alexandre Fetter, somos a rapaziada do Pretinho Básico. Muito obrigado pela sua audiência. Vamos juntos até as 2 da tarde, entretendo e descontraindo a audiência milionária da Atlântica. São 1 milhão de pessoas, aproximadamente. Dá pra entender 1 milhão de pessoas aproximadamente nos ouvindo nesse momento. É verdade. É demais, né, cara? Segunda-feira, 23 de agosto de 2010. Hoje é dia. Não podia ter esse dia, cara. Dia da injustiça. Você já cometeu uma injustiça hoje? Já. Dia não, hoje não. Hoje não. Dia da injustiça não existe, né, cara? Não existe. Vão se catar, não vamos nem falar da justiça, mais cara. Que é pra se lembrar, né? Que justiça é justiça. Eu acho que é um dia de protesto. Óbvio. Mas não acha injusto ter só o dia da justiça? Hoje também é dia do aviador naval. O que é uma outra coisa curiosa, né? O aviador naval. É verdade. Voa naqueles aviões anfíbios? Pois aí eu não sei. Acho que é o da marinha. É, o piloto de marinha. É, de caça. Mas o cara da marinha não, que voa não é o cara da aeronáutica? Não, mas a marinha tem avião, né? É o Gus. O que aterriza é o Gus, é o Gus. Gus, Top Gun. Gus, né? O Tom Cruise? Tem o Tom Cruise e o Gus. O Tom Cruise é o Maverick. Maverick e o Gus, né? Que morre no, quando é jeta, daí dá um problema. Eu ia ver esse filme. Eu ia ver esse filme hoje, cara, de tarde. O Top Gun é sobre caras homossexuais. Não é. Sobre caras homossexuais. Não é. Sobre pilotos navais homossexuais. Não é, cara. É, velho. É. O Tom Cruise tem um romance com uma loira e ele não consegue ficar com a loira e ele tem uma paixão pelo outro cara que é o Val Kilmer. E fica cara, aquela não tensão é, no banheiro, Val Isso Kilmer é e Tom Cruise. Tua imaginação, Qual cara. É a última frase do Tom Cruise? Você pode dirigir a minha traseira. Um fala pro outro. You can hide my tail. Você pode dirigir na minha traseira. Um grande abraço, eles, obrigado, eles sempre Marcos. Sempre falavam um atrás do outro, então você pode dirigir na minha traseira. É a última frase do Top Gun. Tá bom, Pedro. Já é uma leitura. E hoje também é dia. Hoje é dia também do patrulheiro policial. Olha, o vigilante rodoviário. Um abraço a você, patrulheiro policial. Muito obrigado pela sua audiência. Eu não sei se o patrulheiro policial é exatamente o vigilante rodoviário, cara. Não é. É o cara da patrulha, o cara da polícia que faz patrulha. O rádio patrulha, lembra? O rádio patrulha. O famoso, antigo rádio patrulha. Eu tô ligado. Rádio patrola. Conheci vários rádio patrulheiro rodoviário, aí seria. Exatamente. Mas de qualquer forma, muito obrigado pela audiência. Eu sei que a Brigada Militar, a Polícia Civil, a Polícia Militar de Santa Catarina, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Rodoviária Federal, todo mundo ligado no Pretinho. Polícia Federal também nos Muito outros, obrigado Magnata, pela sua audiência. Deu vontade até de saltar fora do programa. Tu anda na linha, Pause. Melhor é o caio fora. Mas hoje é aniversário da Paula Toller. do, da Suzana Vieira e também do Cleiton e Cledir. Tu tá abusando do aplicativo do iPhone, eu né, gosto, cara? Eu gosto daquilo lá. Como é que é o nome mesmo? É Anniversary Birthday. Anniversary Birthday. I Birthday. Ai, cara, não é isso, cara. É um aplicativo chamado... Não, é um foda aí, cara. IMDB. IMDb. IMDb. O Cleiton e Cledir fazer aniversário hoje. Parece o padre, aquele que foi casar o Cleiton e perguntou, né? Cleiton e Cledir aceita como sua legítima esposa. Mas não é de cinema esse site aí? É tudo relacionado a estrelas de TV e cinema, artes e os aniversariantes das datas. Enfim. Baixar ali no... Vamos aos destaques comentados do Clique RBS para esta segunda-feira. A semana começa com tempo seco e ensolarado. E ter cara... O destempero é impressionante. O destempero é impressionante. É a felicidade do cara, meu Deus. E o tempero, então? Tempero, tamo aí. Tempo seco, ensolarado, temperaturas elevadas. Hoje e amanhã as máximas encostam nos 30 graus no sul do Brasil. Na quarta-feira, o tempo deve mudar com a chegada de uma frente fria que traz chuva e pequeno declínio, não muito acentuado das temperaturas. Eu sigo a Rádio Gaúcha no Twitter e a Rádio Gaúcha informou nesta madrugada que nos próximos 15 dias não há previsão de sol. Não há previsão de chegada de frente fria. Outra semana eu sigo o Cleocum, onde ele dobra, eu dobro atrás dele. Certo. E ele falou que na outra semana já é mesmo? Frio, de novo. E mas tem um recado importante, que hoje à tarde a umidade vai estar muito baixa, então pode acontecer muito incêndio na beira, não jogar aí, cigarro. Ô, Magnata, vocês repararam que tá uma névoa, né, sobre Porto Alegre? Isso mesmo. Isso é por causa da queimada. Queimada. Tu viu isso, cara? Por causa das queimadas lá no centro-oeste. As queimadas do centro-oeste, o vento norte tá vindo tudo pra cá. Isso ressecou muito o ar aqui. E traz também, trouxe semana passada ou retrasada, chuva ácida. Uma chuva laranja. Tá uma loucura isso aí, né? A chuva ácida. Cara, isso aí é coisa de Blade Runner. No Blade Runner tinha chuva ácida. Vai acabar, meu. Vai acabar. Isso aí mesmo. Qual é a música Blade Runner? Putz, cara. É uma baita música. Tem aí. Love from Tree. Love Them. Love Them. É isso aí, meu. Vangelis. Tema de amor de Blade Runner. É, muito bom. Eleitores têm um mês para pedir a segunda via do título eleitoral. Diferentemente das outras eleições, neste ano será obrigatório levar o título de eleitor para votar no pleito do dia 3 de outubro. Quem perdeu ou extraviou o documento tem um mês a contar de hoje para pedir a segunda via em qualquer cartório eleitoral do país. Além do título de eleitor, o cidadão e a cidadã deverá levar ainda um documento oficial com foto na hora de votar. Esse dia eu tava falando com o KG, eu falei pra ele, eu acho que meu título tá numa carteira que eu guardo lá numa gaveta. Uhum. É hora de procurar. Eu procurei meu dá lá. Tempo, só que hein? O meu não aparece mais nada no tem que descascou. Procurar o título. Ficou tá bem colado no plástico. Porque eu não voto não tinha título plástico. Há 20 anos, não uso o título. Eu acho até que não podia usar plástico. Acho que não pode. Título, não, podia colocar, não podia plastificar. Isso, que nem a carteira de identidade e a de habilitação antiga. Por que tem que levar agora, se a gente votou esses anos todos com carteira de identidade? É porque pra cada vez que tu vai lá regularizar a situação do teu título, tu paga uma graninha. Ah, eles querem que... Não, óbvio, eu acho que é segunda via, não. Claro, não? Sim, claro, não, sim, e, outra, tem o documento, né, com foto. Esse eu acho mas que eu também. Sempre votei com a minha carteira de identidade. É, mas bastava, acho que é por segurança. Mas também bastava só o título eleitoral, que não tem foto. Entendeu? Então, colocar o título de eleitor pra saber que tu realmente pode votar. E mais uma foto é porque... Por que não faz um cadastro único, então, né, cara? Identidade, habilitação, título. Muita gente ia votar pelos outros. CU, cadastro único. Votar pelos outros, exatamente. Pode chegar. Uma coisa que eu não gosto é o barulho que faz a urna eletrônica. Não, porque o 1 tem um barulho, o 2 tem outro. O 3 tem outro, o 4 tem outro. Então, pelo som, o mesário ali, ele já pode saber. Eu voto não é secreto, pô? É secreto, não é? Mas não eu voto nada, lá meu. No número qualquer, ele sabe. Ah, esse aí votou em tal. Mas o que muda isso? Mas, né? Então me deixa. Esse é comunista! O cara vota mesário na praça pública, então. Mas tem barulho na tecla do número? Tem barulho. Eu acho que barulho é diferente. Eu acho que só tem no final. Pipu. Ah, votou no. Dá pra fazer o Red é o segundo? Eu não lembro do barulho. E o último destaque comentado no Clique RBS é o seguinte: greve dos servidores municipais em Joinville. Tá de volta o papel aqui, por favor. Rasgou a metade do texto. Não tem nada ali. Ele rasgou a metade do texto, não tem como. Greve querido oh. ser... Pra quem não tá vendo, ele tá colando uma folha na outra. Eu rasguei o papel. Oi, burro. Greve dos servidores municipais em Joinville já tem reflexos, principalmente na saúde e na educação. Na manhã... que é o que querem os grevistas, né? Na manhã desta segunda-feira, quem procurou atendimento em posto de saúde enfrentou muitas dificuldades. Em algumas escolas, a adesão ao movimento também foi massiva. Muitos alunos ficaram sem aula em Joinville hoje pela manhã. E a mente vazia é a oficina do diabo, né? É verdade, Magnata. Eu que sei. Deixa eu só falar também aqui, cara, rapidamente aqui também. Mente vazia. Do milagre que tá acontecendo diabo. Aqui pertinho da gente, no Chile, né, cara? No Chile. Sim. Sabe, os mineiros que estão soterrados há 17 dias estão vivos. Vivos. E vão conseguir lá perfurar, lá aumentar o tamanho de uma... Os teus conterrâneos, né, José? É verdade, meus mineirinhos. E aí os caras vão demorar até 4 meses pra tirar os caras de lá. Cara, aí vão mandando coisa, pelos buracos, né? As comidas, a água... São 700 mais. Metros. E é muito legal que já tem banda larga lá, eles já estão fazendo DDD a 14 centavos. Chegou uma LCD lá pra eles. É, eles já conseguiram oxigenar, então. É nos jogos do Chilão, né? Que é o chileno, brasileirão lá, o Chilão. Assistindo os jogos lá, tá tudo certo. Mochilão MTV. Não, eu fico surpreendido porque eles mandam estamos bem. Tipo, os caras já tem já fizeram, okay. Já tem mulher aí, lá embaixo. Aí é que não tá bom, Grilo. Imagina o um casamento desses caras. Por isso que eles tão bem, não tem mulher. Tamo bem aqui, não tem mulher. Um fato triste do final de semana se deu ontem pela manhã no Parque Farroupilha, na popular Redenção, em Porto Alegre. Explodiu um bujão, né, cara? Cara, e vocês não vão acreditar, cara. Controlar tava isso lá. Aí. No sábado pela manhã, eu tava correndo na Redenção. De quem? Do sedentarismo. Um, dois, três! Tava correndo na Redenção, sedentário. Passei por uma carrocinha de churros e olhei aquele botijão de gás ali e falei, pô, que loucura, né? Ai. E aí no domingo, meu, explode o botijão de gás. Então, foi boa. Não pensa nada comigo, cara. Por favor, velho. Não me olha. Eu tava pensando esses dias se eu ia ali no Presídio Central ou na Redenção, escolhi o Presídio Central, mas tranquilo. Cara, que loucura, mano. Que loucura mesmo. O Feta tava pensando naquele teu carro novo ali, Maurício. Que loucura. Que isso, cara. Que isso. 17 pessoas ficaram feridas. 17 pessoas. Que coisa, cara. E 8 continuam hospitalizadas. Duas crianças com queimaduras no rosto e tudo mais. Tem não que ver, explodiu, né? Ele não explodiu chegou, fogo, né? Ele vazou. Como é que se faz? Tipo, lança-chamas. Ele virou assim. Ah, exatamente. Parece que o ele ficou tipo um busca-pé de festa São João. Na realidade, ele não explode. Né? Ao nível de instalações de gás. É um processo diferente, mas se fala que ele explodiu. É apenas uma nomenclatura diferente. Mas não, era um show pirotécnico, vou dizer a verdade. Dá um medinho, cara. Tá bom, 1:18, vamos dar uma rodada aí, saber do Marcelo e do Marcelino os fatos marcantes e destaques do Clique Bad News, Marcelo. É verdade, um travesti foi encontrado morto em Caxias do Sul. É verdade, um travesti. O corpo estava na escadaria da rua Humberto de Campos. Já fui muito lá no carnaval. Já esteve por lá, né, Marcelo? Próxima avenida Júlio de Caxias, bairro Lourdes. Com um corte do lado esquerdo do pescoço. Pô, o Everton conhece muito lá. Sim, conhece muito o travesti lá, Caxias, né? Não. Fala a verdade, Mr. P. Fala a verdade. Muitos travestis lá, né, Mr. P? Macaquinhos. Tem esse telefone aí? Tem. Casal volta de lua de mel e água. Não vai adiantar também mais, né? Não vai adiantar mais. É. Agora já era. Morreu o único. Tá lá um corpo estendido no chão. Casal volta de lua de mel e acha cobra de 2,15 metros no banheiro. Que aqui, meu amigo, nunca achou uma cobra de 2,15 metros no banheiro, né, Marcelo? Descobriram que era apenas o faxineiro. Ah, o faxineiro tinha esse cobrão. Não, mentira, o réptil de estimação havia fugido de casa... da casa de um vizinho. Bom, quem aqui nunca teve um réptil de estimação? Só o Harry Potter? Imagina que maravilha ter um vizinho com uma cobra de 2,15 metros, hein? Isso é bom pra você, né, Marcelo? De vez em quando pula cerca pra tua casa. Acabou de casar com a tua mulher e... É verdade. Policial é acusado de mostrar genitália em casa de striptease. Opa. É só porque é a mesma notícia, o cara do réptil, o cara da cobra. Todo mundo aqui sentiu já vontade de mostrar genitália numa casa de striptease. Não, quem aqui, né? Não, só o Nando Reis. Eu tenho um amigo que o mostra genitália a qualquer momento, pra ver se tem algum efeito sobre as mulheres. No restaurante é bom. Britânico se desculpa após ser pega urinando. A britânica, né? Uma mulher. Faz xixi e depois pede desculpa. Urinou no Memorial da Guerra, Marcelino. Como é que é? No Memorial da Guerra, ela Memorial urinou. Da Guerra foi lá. Tava os carinhas lá. Aí mijou no soldado enterrado. Mijou no soldado enterrado. Na espada do soldado, câmeras. É verdade. Flagraram ela realizando um ato sexual. Que é muito pior. É muito pior, mas não é manchete. A manchete que ela fez xixi. É verdade. Fazer xixi pode. É mais feio, né? Do que fazer amor. É verdade. Está, obrigado, tá, Marcelo. Obrigado, Marcelinho. Também calminhos hoje, né? Vai ter calminho, fim de semana. Fim de semana foi bom, sem muita notícia ruim, né? É, que bom, né, cara? Felizmente, né? Mandar um abraço. Felizmente. Um abraço pra Favela Cruzeiro. Na favela, é Vila Cruzeiro, Marcelo. Vila Cruzeiro. Fala um abraço pro MC. Aliás, na sexta-feira passada, quando falamos aqui sobre a muvuca que tava rolando na Vila Cruzeiro aqui com um helicóptero e várias viaturas da polícia, a gente pôde perceber na Zero Hora de sábado que a questão se tratava de uma busca, né? De um suposto MC funkeiro que teria feito uma letra provocativa e agressiva a um brigadiano, a um profissional da Brigada Militar e tal. E aí... Podia mudar o tempo de verbo. Ele fez realmente funk existe. Ele fez, E ele deu entrevista hoje dizendo que fez porque ele sofreu ameaças. A letra é sofreu ameaças policial. E foi extorquido. E a letra brutal, é. Brigadiano bobo, feio e chato. Poxa vida, cara, eu quero estudar. E aí, Mr. P? Opa, vamos lá. Um dia, uma menininha ali sentadinha, observando a mamãe lavando os pratos da cozinha. De repente, percebeu que a mamãe tinha vários cabelos brancos entre aquela cabeleira escura. Olhou pra mamãe e perguntou: mãe, por que você tem tanto cabelo branco assim? A mãe olhou pra ela já meio indignada. Olha, cada vez que tu faz alguma coisa ruim, ou me faz chorar, ou me faz ficar triste, um dos meus cabelos fica branquinho, é por isso. É, menininha, tá bom. Ficou quietinho um pouquinho, olhou pra mãe. Mãe, por que que todos os cabelos da vovó são brancos? Que amor. Não, amor, ninguém mandou. Ai, que amor. É. E tu, Potterzinho, tem o que pra nos trazer? Censo 2010. Oi. Olá, galera do Pretinho, adoro o programa, recebi a visita do recenseador, gostei. É legal sabermos um pouco mais do povo brasileiro. Sei que vocês já falaram sobre esse assunto, mas algumas coisas me chamaram a atenção. Número 1. Escolaridade versus banheiro. Não perguntaram a minha escolaridade, somente se sabia ler e escrever, mas perguntaram quantos banheiros eu tenho em minha casa. 2. Religião. Não perguntaram. Acho que num país com um povo tão diversificado seria uma questão a se investigar. Há tantas religiões alternativas hoje em dia. Como respondi o questionário simples, foram essas as questões que mais me chamaram a atenção. Adoro vocês, mas a Rodaica é especial, sempre puxando pro lado das mulheres, Marcela Lopes. Como é o nome da pessoa aqui? Marcela Machado. Mas tá dada a resposta. O teu questionário foi simples, porque há a diferença entre o simples e o complexo, ou seja, o outro nome. Algumas casas recebiam o simples e outro o mais complexo. Elaborado. E alguém aqui já recebeu a visita? Não. Meu irmão no final de semana passado recebeu. Foi marcado. Vai ser difícil, nunca tem ninguém em casa. Era completo. Eu não sei. Eu recebi, o cara ficou o fim de semana inteiro lá em casa. Pegaram amizade. Lá, né? Pegaram amizade, não conseguia sair lá. Ficou mole lá, tá cara? Ficou bem molinho. Tive que fazer várias vezes o mesmo questionário, não lembrava de muita coisa, né? Tava dando um branco. Como é que é? Deixa eu mandar um beijo no sofá, não levantar. Deixa eu mandar um beijo pra Fabiana, tá de aniversário hoje aqui, que é a mulher do Marcel. Eles trabalham no Poa Show. Encontrei eles ontem no show do Luan Santana. Foi o show do Luan Santana ontem. Foi no show do Luan Santana. Ah, Meteoro da Paixão. 12 mil pessoas no Gigantinho, hein? Fenômeno esse cara. Impressionante, cara. O Luan Santana cobra um cachê de R$350 mil e ele tá fazendo 25 shows por mês, cara. Ele tá depois de amanhã, quarta-feira, Chapecó. A loucura, meu. Vamos dizer que pra ele fique limpo duzentinhos. É. Depois de pagar imposto, pagar banda, pagar o empresário, fica duzentinhos, 25 por mês, vezes 200. Eu queria mandar um abraço pro fim de semana do Luan Santana, cara. Isso é muito trabalho pra esse rendimento. Fila, né, também, né, sempre pra galera ali, né, de autógrafo. Eu tava lá pra fazer uma matéria do Patrol que em breve virá o ar. Que, aliás, cara, eu preciso aqui dar os parabéns pelas matérias do Patrola. O Patrola está muito bom, obrigado, cara. Feta, obrigado. Parabéns, Rodaica. Parabéns, Zico Thomas. Parabéns, Potter e equipe do Patrola. E o Patrola de Santa Catarina também está muito bom. Eu estou falando Patrola geral. Patrola é Patrola, entendeu? Eu ia falar exatamente isso, cara. Eu tinha falado na Rodaica ali. Eu ia dizer que a matéria do Beira Rio ali, do Patrola, foi maravilhosa, cara. Maravilhosa mesmo. Eu não assisti, mas Tigrão lá, toda aquela galera. Eu também não vi, mas tava muito. Foi emocionante. Foi uma matéria emocionante. Como foi também também emocionante, a gente recebeu muitas mensagens da guriazinha que conseguiu, a Patrícia, que fez o sonho com o Mário Fernandes. A história, do Grêmio. Ah, isso mesmo, é verdade. É legal. E a nossa meta agora é Renato Gaúcho. Estamos atrás de Renato Gaúcho. Olha! É a meta do patrão. Boa, legal. Vai daí, meu compadre! O Nego Velho era conhecido por tentar ganhar dinheiro em tudo que ele fazia. Isso não acontece nunca. Certo dia ele apareceu na casa de um velho amigo e disse: "Mande aí, Pereira, querido! Aposto que você não adivinha o que é que eu vim fazer aqui, querido." "É muito simples", disse o amigo, já sabendo. "Só veio aqui tentar me arrancar algum dinheiro, né, nego velho?" "Capaz, Pereira, só passei aqui pra te dar um abraço, querido, viu? Perdeu a aposta, vai me passando a grana aí." Brasil. Olha, meu, eu quero mandar uns abraços hoje. Manda uns abraços. Pro Cléo, que é o meu carrasco, professor lá da Raia Center, escola de natação na Zona Natação? Sul. Natação? O cara... Vai chover, Cléo? Tá me tirando o couro, velho. Que é um dos totens da... Totens cara, da noite do Porto Alegre. Cara, o que eu tenho que dizer? Eu era um bêbado, né? Estou curado e encontrei Jesus. Olha a geração nova. Tem toda uma geração nova que encontrou Jesus dentro da piscina, porra. Eu sou, digamos assim, né, cara, um dos últimos da boemia porto-alegrense, destruindo, né? Destruindo a tua lenda. Mas, cara, eu casei, tenho filhos, família, eu moro no meio do mato. Anos, uma casinha de sapê, entendeu? Há 10 anos tá casado. Agora chegou a hora de... Tio cara, fala. Fazer esporte. Mas é Rodrigo, aí, porazinho. Eu vou nadar com meu filho toda segunda e quarta lá na Raia Centro, professor Cléo. Um grande abraço também pro Leandro, da LRM Pintura Automotiva. Olha que cara trabalhado. Tirou aqueles... E aqui tem uma relação de artistas gays. Não, pera um pouquinho. Hã? Um tá de carro novo, outro tá de Garibation. Natação e Garibation. Que beleza, hein, tamo cara? Aí, ó. É um grande momento do Pretinho, né, cara? Grande momento. O Potter continua um cara que vai fundo na fonte, um jornalista que tá se revelando, assim, Falando de Gaúcho no Palmeiras há muito tempo. Exatamente, né, meu? Pô, é sensacional. Espera. E o Marcos, né? O Marcos dispensa comentários. Mr. P, Marcos Pianjas. Dispensa. Marcos tá precisando de espaço na mídia, né? É. O Pianjas, né, cara? Pessoal, o Porã tá fora de si, pessoal. Vai, Porãzinho. Chato, Porã. Deixa o Porã falar, meu. Ai, cara, o Leandro Dupont de Porto Alegre manda aqui uma relação de artistas gays ou não. Opa! Vamos começar aqui. Amigos do PB, segue uma pequena lista de artistas que gostaria que vocês opinassem sobre serem ou não gays. Tino Marcos. Só pra acrescentar que em nada altera o talento ou admiração que tenho por alguns deles. Só pra fazer uma fofoquinha. Mas só pra termos aquelas discussões que homens adoram ter. Sem preconceito. Discutam aí, vai. Começando por Jô Soares. Dizem que é. Confesso que este me deixa em dúvida. Quando acho que ele é macho, pego uma dele e desanda a maionese. Melhor momento, namorar Cláudia Raia em 84. Pior momento, dias desses com terno vermelho e frisos nas lapelas em amarelo, roupa que nem o Bozo usaria. Acho que o Jô Soares vai e volta, entendeu? Talvez nem ele saiba. Né? Talvez ele fazia o capitão gay, né, o Jô Soares. Sim, é sensacional. Que acho que não é gay, não, mas cara. Um cara que conhece bem o Jô Soares é o Neila, né? Pode dizer se é gay ou não. Não é gay. Não é gay. O Jô não é gay. Cara, eu acho que o Jô não é gay, cara. Também o acho que não. O Jô é bi. É mais provável que ele seja bi do que gay. Fica lá nos anos 70 isso aí era normal, né, Neila? Nos anos 70 se discutia muito isso. Não, mas pera aí um pouquinho. Vamos, ignorância, tá? Ignorância exposta. O cara que é bissexual não é gay? É gay também. Não é gay. É gay também. Não, é bissexual. Não é homossexual. O homossexual é gay, o bissexual não. Exatamente. O bissexual não é gay. É gay também. Não, é gay também. Eu acho que é gay também. É bissexual. Mas acho que o Joe, ele é heterossexual. Ele gosta só de mulher. É hétero. Não. Vai, Porazinho! Reinaldo Giannichini. Esse é quase uma unanimidade entre os homens. Mas tem mulheres que juram que não. Melhor momento, casado com Marília Gabriela. Ele não é gay. Pior momento, prestem atenção. Dando o AP pro amigo e pedindo de volta na justiça. Exatamente. Ninguém aqui dá um AP pra um amigo. Eu acho que o Reinaldo Giannichini, eu conheço uma menina que já fez amor com o Reinaldo Giannichini. É verídica a história. Cara, eu conheço três que mentiram isso. Cara, o Giannichini, quando vem a Porto Alegre fazer as suas peças, ele vai fazer a noite no Ocidente. Tá, mas daí quantas vezes nós não fomos no Ocidente fazer a noite? No sábado de noite, né, Porã? No sábado não. Eu já fui lá com noite meu primo Timóteo. E me tocaram. Te tocaram profundamente. A discussão tá boa. Outro na lista aqui, Vitor Fazano. Esse é quase certo que já tombou pro lado negro da força. Esse faz anos, né? Melhor momento. Teve algum pior momento, dando uma bifa lá no cara do pânico. O Tom Cruise, esse cara vive tentando provar que não é gay, mas cada vez mais o cerco se fecha para ele. Melhor momento, atuando em Nascido em 4 de Julho ou Magnólia. pior momento, negando as afirmações de publicações sensacionalistas de que seria gay. Não, o papo era que foi citado hoje aqui. Ele era gay e a Nicole Kidman era lésbica. Homem. E aí eles tinham um casamento de fachada. Ela era que o é homem. Que é a mesma história que gira em torno da Gabriela, da Marília Gabriela e do Giannichini, que dizem o Giannichini era namorado do filho da Marília. Cara, mas assim, ó, a gente tá no ano 2010, cara. Também acho, velho. Estamos no fim do mundo, praticamente, entendeu? Vamos discutir isso aqui. Interessa se o cara. O que o cara faz dentro de quatro paredes, em cima de uma cama, no chão, onde quer que é seja. Verdade, é velho. Problema dele, velho. E entendeu? Não vai mudar o caráter, o valor dele. Ou coisa parecida a respeito do cara. E a minha pergunta é a seguinte: se transa com um homem, qual é o problema? Qual é o problema? Se transa com um homem. E se ele for só passivo, é homossexual? Não. Se transa só homem, se for só passivo, não é homossexual. Só passivo é homossexual. Agora, não. Ativo, não. Só passivo. Tá pra terminar aqui, ó. Vamos terminar a lista. Tem mais dois, tá? Alexandre Frota, cara fortão, tatuado, mas fez filme fazer gays, né? Filme pornô com travesti, né? Mas segundo um amigo nosso, né, quem transa com travesti não é homossexual. Passou um pouco da conta, melhor momento ter sido marido da Cláudia Raia. Pior momento, tudo o que veio depois. Não, pera aí um pouquinho. Passou, esse nosso amigo, eu vou defender, Lolo. Esse nosso amigo diz que quem transa com um homossexual com travesti ativamente não é homossexual. É, não vou dizer também que ele é um cara do Mato Grosso, negro, gremista. Né, tá intelectual e naturista. Deixa ele. Tink Wink dos Teletubbies. Surgiu quando um clérigo conservador chamado Jerry Falwell afirmou que o Teletubby Tink Wink era homossexual. Falwell baseou esta conclusão por ter a roupa e uma antena triangular na cabeça, ambas na cor roxa, e o triângulo são por vezes usados como símbolos do movimento do Gay Pride. É bom, Teletubby. Ele usava a bolsa feminina. Cara, o Indiana Jones usava a bolsa de couro. Gypsy. Indiana Jones usava a bolsa. Aproveitar que estamos falando em gay, nessa madrugada recomendo agora de novo tudo que as pessoas puderem assistir. Tudo que as pessoas puderem assistir do Queen. Do Queen. Assistam. Ah, essa madrugada eu toquei Love of My Life ao vivo no Rock in Rio. Ah, é um momento é histórico. É um absurdo. Ah, é um absurdo. Demais. O Fred Mercury é um monstro. Segue sendo, né? E morreu segue em, sendo. Sim, sempre será. Deixou o trono e não tem ninguém. 1991. É, cara. Caramba. AIDS. É muito tempo, e ainda assisti a matéria sendo anunciada, a morte dele, e o repórter era o Pedro Bial, cara. E depois, pra terminar a noite, vi um videozinho do Morrissey. Bah, que é outro cara espetáculo. É demais, eu vi um show dele na opinião, mas cara. Mas o Fred Mercury é um demais, monstro. É, o Fred Mercury é um troço inacreditável. Tá bem, vamos lá. É clá, clá, é clá, clá, é clá, clá. Classificados do Pretinho. Duas ofertas aqui dos classificados do Pretinho. Minha mulher e eu precisamos vender com urgência nossa casinha em Novo Hamburgo. Aliás, Novo Hamburgo, que vai receber no próximo sábado a reunião dançante com a Rodaica e o Fetter no Velfarre Bistrô, na Pedro Adams Filho. Todo mundo lá. O lugar é um paraíso, a casinha do nosso ouvinte em Novo Hamburgo. Foi motivo de muita alegria e muita felicidade pra gente enquanto estivemos morando ali. Mas agora temos de abrir mão deste oásis, porque fomos aprovados em um concurso público em outra cidade e estamos mudando. O paraíso que estou vendendo tem 4 dormitórios, fica no bairro Boa Vista, tem quase 300 metros quadrados de área útil e está construída num terreno de 890 metros quadrados. Caramba. A sala é enorme, com 2 ambientes, um pé direito alto, 2 banheiros, lavabo, cozinha, dispensa, garagem para 4 carros, adega, salão de festas, terraço, vista panorâmica maravilhosa da cidade. Caramba. Só que a parte que eu mais gosto da casa é o pátio, onde pude brincar com meus cachorros durante anos e onde tem mais de 10 árvores frutíferas diferentes. 2 milhões. Tem pé de jabuticaba, limão, laranja, bergamota, lima, goiaba, ameixa, fruta do conde. Qual é a fruta do conde, Potter? Tem a mínima ideia. E Tupi, o nome da fruta do conde? Romã. Não, Tupi, Angers. Não faço ideia, mano. Porã. Pá, cara, não sei. Maurício Amaral, eu Neto sabia. Fagundes. É aquela... Não, o nome eu quero. O nome da fruta do conde é Ata. ATA. ATA. Eu sempre faço isso com a fruta do conde no meu pé. Enfim, eu pego a casa é super segura, toda murada e gradeada, fica muito bem localizada. É o melhor lugar de Novo Hamburgo. Sabe qual é o valor que o cara tá pedindo por esse paraíso, velho? 10 pau! 480 mil reais. Tá caro. Com ata junto? Vem a ata junto. Tá muito barato. Interessados, por favor, enviem e-mail para casanoboavista@terra.com.br. Valeu, moçada. Baita abraço do João Luiz. Pô, tá barato, hein? Mais uma aqui, queridos bebês, vendo duas caixas de charutos Coíba. Opa! Uma de Coíba Siglo 6 com 25 unidades por R$500 e a outra de Coíba Robusto com 25 unidades por R$550. Motivo, eu trouxe de Cuba originais. É contrabando mesmo, com cara. Todos os lacres e selos, como encomenda para um conhecido que não quer me pagar. Filho da mãe, cara. E tô precisando muito da grana para terminar de pagar minha facul, senão não me formo. Quanto custa? Já falou, 500 uma e 550 outra. Então são 25 numa e 25 são 50 charutos Coíba, o mais famoso do mundo. Melhor. Por R$1.050. As negras cubanas enrolam na coxa. Na coxa. Verdade. Na coxa. Ouvindo o Buena Vista Social Club. Aí vai ver, na real, uns caras enrolando. Contato! Charuto no PB! Que papo é esse, mano? Arroba yahoo.com.br. Adoro escutar vocês enquanto tô parada na BR-116, sentido Poa Canoas. Vocês são a única coisa boa que acontece enquanto o trânsito enlouquece. Beijão a todos, Helena Oliveira. Tem uma cerveja especial, Eisenbach House Beers, distribuída pelos nossos amigos da Nova Skin, que é só pra harmonizar com o charuto. Que beleza! House Beer pra tomar fumando um charuto. Gabarito, sabe que foi legal na tua pergunta, qual é a fruta do Conde? Que cada um aqui, mais ou menos, imagino eu, tenha respondido como sempre fez na aula. Eu chutei, eu nunca deixei nada passar em branco, entendeu? Prefiro errado que ficar quieto. Claro, entendeu? Eu cairia certo nessas provas do Enem por uma resposta imbecil, entendeu? Eu sempre chutei, nem que o Potter não sei. É que é uma questão recorrente. Parece que era isso aí também, né? Não sei, não sei. É uma questão recorrente em palavras cruzadas. Pois é. O Neto, aquela coisa... Eu sei. Entendeu? Não adiantou, não colou. O professor não colou. É, o professor, claro, enrolou. O Porã, aquela coisa... Ah, pois é, tu vê, mas é um cara bacana. E o Maurício Baio, eu sabia, cara. Eu tava confundindo com o cara. Isso é uma sala de aula, né? Show do intervalo! Voltamos em seguida com o Pretinho Básico. E ainda hoje tem cabelo no espaguete na finaleira do Pretinho. Tá um chato, porra. Atlântida, Atlântida, Atlântida. Estamos de volta com o Pretinho Básico, ao vivo para todo o sul do Brasil, 15 minutos para as duas. Coca-Cola, Nova Skin, Lojas Colombo, estão com a gente. Vamos nós, dá uma girada aí, doutor Alceu. Bababete! Peraí. Casa Perina, agora no Pretinho Básico. bola nas costas. Doutor Alceu, eu quero lhe fazer uma pergunta. Pois não, doutor Jodinho. A grande pergunta, Luciano. As quatro primeiras e as quatro últimas posições do Campeonato Brasileiro, doutor Alceu. Da Série A, doutor. Da Série A. É, exatamente, os primeiros, doutor Pé. Sacanagem, meu. O Pum, o Corinthians, o Botafogo é o Ceará. Ceará não dá pra acreditar, né, cara? Que lance o Ceará, né? Ceará não dá pra acreditar, né? É o último, doutor Pé. Quer saber isso? Os quatro últimos, doutor Alceu. O Grêmio, o Atlético, o Goiás e o Atlético de Goiás, doutor Pé. Impressionante, né? Detalhe, tá? Mudando de série, Juventude não tem mais chance na Série C de classificar. E existe uma grande chance de cair para a Série D. Ou seja, o Juventude vem de ano em ano caindo uma série. A, B. A para B, B para C. Existe uma... Tem que ganhar três jogos e depender de resultados. Faz três anos isso, né? É isso aí. O que é muito triste, desde futebol gaúcho. Né? Nada a ver. A culpa de Alexandre Fetter. Atenção, que isso? E na Série D, o Pelotas e o São José, os times aqui do Rio Grande do Sul, não tem mais chance. Aí tem times catarinenses que passaram de fase. O Joinville, doutor Potter. O Joinville é líder do Grupo A9. Legal, e o Metropolitano passou? É o líder do Grupo A10. Passaram também pra segunda fase. Exatamente, Joinville e Blumenau, rumo à Série C. Exatamente. Olha, cara, e a torcida do Grêmio que assistiu, o torcedor que assistiu o jogo contra o Ceará, realmente ficou preocupado, cara. Eu fiquei muito preocupado. Por isso que eu não assisti, porra. Por isso que eu não assisti, pra não ficar preocupado. O Maurício não assistiu, cara, tá tranquilo. Cara, tá. Faz um videozinho, porra. Faz um videozinho. O Ceará tá com baita time. Boa. O Ceará tá com cano. Não. O Grêmio jogou com. O Ceará no segundo tempo parecia o Boca dos Áureos Tempos em cima do amassando. Não dá. Contra o Ceará, cara. Não dá. Não dá pra jogar assim com essa falta de atitude, com essa falta de postura aguerrida. O Grêmio na semana começa a treinar em dois turnos. Pois é, tem que treinar. Tá, alguma coisa tem que ser feita, né, cara? Coisa tem que ser feita pro Grêmio não cair de novo. Tá, hoje vamos fazer videozinho pro Clique RBS, no Clique Esporte de novo, não? Amanhã. A gente grava amanhã. E hoje à noite, no Bola nas Costas do Rio Grande do Sul, a gente recebe o bicampeão da América, Rafael Sobis. Muito bom! 13 minutos pras duas, era isso. Tá namorando o Potter. Vamos lá. Aqui do lado da minha casa, os caras não vêm arrumar. Falo. Tentei trazer o Douglas, mas o Douglas não pode falar. Agora no Pretinho Básico. Bota a boca. É importante que a gente deixe isso claro. É verdade, a produção do programa foi atrás do Douglas, do Grêmio, para vir ao Bola, e o Douglas não pode vir ao programa. E a gente segue também o que vem acontecendo, né? O grande fato esportivo do primeiro semestre brasileiro, né? Do futebol, no sul-americano, pelo menos. Tá certo. É a Libertadores América. E outra, jogador do Grêmio tem que treinar, não tem que vir em programa de rádio. Bota a boca no Grêmio. Grande abraço, bota a boca. O Bota a Boca de hoje é o seguinte: o assunto que trago é o preço da passagem de ônibus de Santa Maria a Porto Alegre e vice-versa, que varia entre 52,55 a 71,40. Eu peguei esse ônibus recentemente e é um absurdo mesmo o preço da passagem, cara. Na minha opinião, a empresa pode e deve cobrar o quanto quiser pelo serviço, mas não quando é a única a oferecê-lo. A Planalto tem o monopólio deste trecho, assim como de outros tantos. Não há concorrência. Além disso, com a segmentação de alguns lugares em executivo, limitou o número de assentos comuns, que são os primeiros a serem vendidos. Ou seja, se estiverem esgotados, ou você paga por executivo, que é o mais caro, o 71 e pouco, ou tem que ir em outro horário. É bem assim, eles dividem, o início do ônibus é a área executiva. Eu vivo isso desde que eu saí de Alegrete, cara. É isso aí. Império Planalto. Isso é o corrido, Delano. A título de curiosidade, diariamente 17 carros da Planalto partem de Santa Maria a Porto Alegre, quase sempre lotados. Por semana, são exatamente 121. Se fôssemos calcular por baixo, aí a conta aqui é do ouvinte, não é nossa. Considerando 44 lugares comuns, teríamos um faturamento de R$2.132 por viagem para custear pedágios, combustível, motorista e taxas, o que por semana soma quase R$280.000. Sem falar que o mesmo ônibus que vai à capital lotado volta de lá também lotado. É um absurdo agravado pelo fato de que há apenas uma empresa operando neste trecho. Valeu, galera. Forte abraço a todos. Rodolfo de Santa Maria. Rodolfo Dias de Santa Maria. Grande abraço. Cara, eu queria deixar aqui um comentário do Felipe Matos. Vou dar uma editadinha no e-mail dele, que é longo aqui. Felipe Matos? Felipe Matos de Porto Alegre. Na real, ele é de São Luís Gonzaga. Mas vai. E tá morando em Porto Alegre. Ele diz o seguinte: é linguagem corporal. Deixar duas dicas aqui para que as pessoas prestem atenção. São boas, cara. Vai todas. Vale a pena. Tá, desculpa aí. Grande abraço, Maurício Jacques Lester. Braços cruzados geralmente significam algo negativo tanto para o homem quanto para a mulher. Quando não estamos gostando de alguma coisa, situação, ou não queremos estar naquele lugar, nós cruzamos os braços, exatamente como o Marcos Piangers está agora. É um tipo de proteção, né? O que significa assim, uma atitude fechada para aquela situação. Exatamente. É que o nosso ouvinte aqui, Maurício, ele bota no ato da conquista e tudo mais, e daí eu editei e trouxe pro geral, entendeu? Tranquilo. Eu tô fechado também para essa situação. Eu fui numa igreja russa ortodoxa em Buenos Aires e aí... Não, pera aí um pouquinho. Uma igreja russa ortodoxa em Buenos Aires. Cara, eu abri com o Leonardo, cara. padre amigo meu. E aí eu cruzei os braços e o cara olhou pra mim e falou: não, descruza os braços. Não pode cruzar os braços nessa igreja aí. Então eu descruzei, né? Você não está receptivo à mensagem. Tu te fecha, né, pra situação. Então repare, quando você estiver conversando com alguém e alguém tiver de braços cruzados, muito provavelmente essa pessoa tá numa situação de defesa, tá querendo se defender, não tá à vontade, de alguma coisa, não tá à vontade. Ou tá com frio, né? Também. Que é porque as pessoas cruzam o braço, né? Potter, o cético. No verão não cruzo braço, né? E a questão cristã tá além disso tudo, porque tem a velha frase, né? Se Jesus morreu de braços abertos, quem é tu pra ficar de braços cruzados? Viu, Porã? E uma outra coisa prendendo os braços, uma outra, né, uma outra faceta da linguagem corporal é o cabelo da mulher. Opa! A mulher, sabe, a gente sabe, é vaidosa por natureza. E com certeza o cabelo da mulher é um atrativo muito usado por ela para seduzir o macho. da espécie. Mas nem sempre mexer no cabelo significa que ela tá afim, porque tem aquela corrente que diz que quando a mulher mexe no cabelo, perto de um cara e tal, ela tá... É sedução. Tá entregue, tá querendo se entregar pra aquele cara. As coisas deles ter caído o cabelo na hora. Ou tá um vento, né? Mas diz que quando a mulher, enfim, mexe, dá aquela mexidinha no cabelo ali, tal, perto de algum cara. Um abraço às cabeleireiras. É hora de atacar, é isso aí. Obrigado, Felipe Matos, pelo teu e-mail aí, desculpa não ter lido inteirinho, porque a gente tá meio bem na corrida. Vai daí, Pi! Depois de uns dias, o Senhor chamou Adão e disse: é tempo de você e Eva começarem o processo de povoar a terra. Opa! Portanto, quero que você a beije. Opa, sim, Senhor, concordou Adão. Mas o que é um beijo? E aí o Senhor deu a Adão uma breve descrição do que seria um beijo. E Adão tomou a mão de Eva, levou ali atrás de uma moita. Demorou alguns minutinhos, voltou e disse: obrigado, Senhor, é muito bom. Eu sei, Adão. Eu imaginei que você iria gostar. Agora eu quero que você faça carícias em Eva. Que isso? Opa! Mas o que seria uma carícia? Perguntou Adão ao Senhor. O Senhor deu a Adão uma breve descrição do que seria uma carícia e Adão voltou lá para trás da moitinha. Minutos depois, Adão voltou com um sorriso nos lábios e disse: olha, é bom a carícia mesmo, melhor que beijo. Você está indo muito bem, Adão. Agora eu quero que você faça amor com Eva. Minha pequena Eva, Eva. E aí então, o que é fazer amor? Perguntou Adão para o Senhor. Fazer Adão na matagem. E aí? Pô, mas era estreante, cara. Primeira vez, pô. Esse é o provante do Caxias. Aí o Senhor deu a Adão uma breve descrição do que era fazer amor. E Adão levou de novo Eva para a moitinha. Só que dessa vez voltou em poucos segundos. Ué? Voltou rapidinho e disse: Senhor, o que é dor de cabeça? Olha, vou contar. Desde os tempos de Eva. Por falar nisso, hoje o cabelo no espaguete traz o Geiso ligando para uma sex shop. Opa! Aí vai ser bom. Vai daí, meu compadre. O delegado pergunta pro detido: quer dizer que o senhor foi trazido para cá ontem à noite por dois guardas, não é? Sim, querido. Bêbado, é claro? Sim, os dois. E aí, Potterzinho? Uma piadinha vai... Piada do Potter! Apoio! Barbearia do Baço! Vem aqui e perca o seu cabelo! Opa! Neste sábado, eu e o Mr. P estaremos em Flores da Cunha, no Astro. Que beleza. Mais o Rafinha. Mais o Rafinha vai estar junto com a gente. O Astro, todo mundo sabe, é uma... É o Oscar. O Oscar da Escola Estadual São Rafael. Eu não queria divulgar o Rafinha, queria ficar só tu e o Everton. Não, pô, manda um abraço, Rafinha, também pra rapaziada que nos encontrou no Beira-Rio ontem, cara. Uma pequena multidão veio falar com a gente. Gonzalo, Gonzalo deu de presente um chapeuzinho pro meu filho do Inter. Exatamente. E tal. Show de bola. Foi massa. Abraço, galera. E aí eu vou sair correndo da entrega, porque é de noite, né? E na madrugada eu estarei no College Rock. Pô, demais. Zero, mais um monte de coisa. Promoção Zaça da Atlântida aqui em Porto Alegre. E aí um mendigo se aproxima de uma senhora cheia de sacolas de compras que anda na rua. Senhora rica. Padre Chagas Style, lá em Floripa, seria... Jurerê Internacional Style, assim. E aí o mendigo: madame, eu tô sem comer há 4 dias. Meu Deus, eu gostaria de ser essa força de vontade. Pera, né? Seria, estraguei a piada. E o bêbado tá na porta do bar tomando pinga. Cada mulher gostosa que passa, ele fala assim: que porcaria. Aí passa outra meio gostosa. Meio Neila, né, o bêbado. Ele passa outra: que porcaria. Aí passa outra gostosa: que porcaria. Aí o dono do bar não sai: ô, rapá, que isso? Só passa mulherão, só avião aqui na frente, você dizendo que é tudo porcaria. Que porcaria que eu tenho lá na minha casa. Rapidamente me lembrei de uma do cara que voltou mais cedo pra casa e chegou nas preliminares ali, pegou a mulher dele e o seu melhor amigo Alcides. Alcides, cara. E aí ele escondido atrás, só fresteando ali, a mulher tirando a roupa, tirou a camisa e ele: ai, meu Deus, que vergonha do Alcides. Rapaz, a mulher foi tirando a roupa, cada peça que ele tirava ele gritava: que vergonha do Alcides. Rapaz, vê essa baranga que eu tenho em casa. Vai, Porazinho! Aí, durante o jantar, o menino... Peraí, piada. Piada velha do Porão! Apoio! Parque das Churrasqueiras! Vem assar uma linguiça na sua folga! Aê. Durante o jantar, o menino conversa com a mãe. Mamãe! Mãe! Ô, mãe! Por que que o pai é careca? boca. Ah. Ai, filhinho, porque ele tem muitas coisas pra pensar e é muito, muito inteligente. Mãe, mãe, então por que que tu tem tanto cabelo? Ah, cala a boca, guri, vai tomar sopa, guri. Ai, queridos amigos, é lamentável que uma hora passe tão rápido. Quando a gente entra aqui pra fazer o pretinho. Vai ter que ter uma hora e meia, cara. Para aí, uma hora e meia de falando em lamentável, manda um abraço pro MV Bill aí, guri. Mandar um abraço pra MV, que agora tá na malhação. É novela mesmo? De burguês, pode crer, é ação. MV Bill, que eu lancei aqui no PB. Pode crer. MV Bill, é você. MV Bill fazendo o papel de um professor de matemática em Malhação. Isso aí, demais. Legal, né? Isso aí estreia hoje. Legal. Baita criatura. Dele pelo pretinho, né? Quem que lançou ele? Quem? Pretinho básico, né? Lançou MV Bill. Te despeço com uma pérola do Enem. O horizonte é onde parece que é o fim do mundo. Ah, lindo, cara. Não é, tipo. Pô, mas é verdade, é bonito. Todas as pérolas são lindas. Como é que ninguém criou o Twitter do Pérolas do Enem? Criou. Criou, então. Parabéns, Twitter é Pérolas do Enem. Tem no blog do Pretinho mais uma série daquela parecida com a The Rock, que é o Vin Diesel e mais um outro cara de Velozes e Furiosos se encarando e falando um do cabelo do outro. É demais. Você cara, sabe por que existe demais. O horizonte? Por que, que existe o horizonte? Pra que ninguém pare de caminhar. Além do horizonte. Viu, Porã? Deixa o Maurício cantar, galera. Eu só sei esse início. Vem aí mais um trote do nosso querido Geiso, Duda Garbi, talento revelado pelo Pretinho no ano de 2010. Não, revelado pelo Cala Boca. Por quê? Que clima, cara. Revelado por quê, Bianca? Revelado pelo... Cara, é dele, viu? O Duda é dele. Ah, tá, é verdade. Desculpa, esqueci. O Duda Garbi é dele. O Duda Garbi é dele. É do Cala Boca, ó. O Duda Garbi. Cala Boca o quê? Vendido passe ao Pretinho Básico. Primeira divisão. Cala Boca é time pequeno, Mas revela, É time de empresário. Vamos ver então aí o talento do Duda Garbi revelado pelo Cala Boca. Rede Atlântida apresenta Cabelo no Espaguete. No episódio de hoje, Geiso quer novas fantasias sexuais. Magia do prazer. Oh. Ah, é a loja de sex shops? Isso. João, que é o Geiso Salada? Quem? Que é o Geiso? Jason. Isso. Que voz, hein, cara? Então, tipo, meu namorado, tipo, você tem reclamado de mim, tá lado? Tipo, gostaria de apimentar a minha relação, tá lado, com a Gênesis, minha namorada. Eu gostaria de saber o que vocês têm para oferecer, tá lado? O que tu tem em mente? Tem prótese, pomadinhas, bolinhas, tem um monte de coisa. Tem brincadeiras. Eu digo assim, ó, ela sempre fala assim, tipo, vai, me leva para as nuvens, tá lado? Mas, tipo, tenho medo de avião, meu. Tipo, não quero até lá em cima. E, tipo, eu queria dar uma coisa que deixava ela realmente feliz, tá lá? Uhum. Mas, tipo, mas eu não tenho dinheiro também, tá lá? Eu sei que dinheiro é o que mais agrada, tá lá? As mulheres, meu. Mas, tipo, fantasias. A senhora tem fantasias, meu? O que tu quiser. O que tu tem em mente? Ah, tipo, minha mente é um pouco poluída, tá lá? Uhum. Tipo, bate assim, várias coisas, tá lá? Nesse momento, sim, tô pensando na Jennifer, minha namorada, tá ligado? Uhum. Eu não sei, tipo, ela, tipo, vestida de, sei lá, tipo, enfermeira, tá ligado? Uhum. Tipo, e ela, tipo, dá injeção, tá ligado? Tem essas coisas, meu? Tem a fantasia de enfermeira. Quanto é que é, meu? Ela tá 39,90. Uhum. Oh! Ué, tipo, o que mais que é, tipo, eu tenho um instrumento, tá ligado? Tipo, eu tenho, tá ligado? Um instrumento muito meu, tá ligado? Que eu chamo ele de Geizinho, meu. Tá, vem um aqui na loja que eu te mostro, pode ser? Não, mas antes de ir, tá ligado? Eu já vou, tá ligado? Porque daí eu já vou com o dinheiro, tá ligado? Eu peço pra minha mãe, Dona Rosa, tá ligado? Aí eu já vou de o dinheiro, meu. Tipo, o que, tá ligado? O que você me recomendaria, meu? Pra levar as mulheres, tá ligado? Pras nuvens, meu. Eu não sei, a namorada é tua. Você me tipo, dica, salada? Tipo, o pessoal entra aí e já sabe o que quer comprar, meu? Todo mundo vem conhecer, eu mostro os produtos que tem, as pomadinhas, gel do beijo, bolinhas, fantasias, prótese, vibradores. Vibradores eu não gosto, tá ligado? tu tem uma voz sexy, tá ligado? Que nojo. Por que, tá ligado, meu? Cabelo no espaguete, tu pretinho básico, tá ligado? Que nojo. Nojo por quê, na hora? Porque eu sou muito idiota. Muito abusado. Eu sou muito abusado, que amor, tá lá. É agora. Tipo, acho que o abusado, né, meu? Podia fazer várias coisas com, tipo, sex shops, tá lá. Ai, meu Deus do céu. Então tá, meu, tá lá, tipo, espero que, tipo, tu venda vários instrumentos que nem o meu, tá lá. Tá, pode deixar. Então tá, bom trabalho, tá lá. Obrigado. Tchau, meu. Tchau.